Nono volume da obra. O que quer dizer encanto e o que quer dizer desencanto? E assim, hoje, libertos desse encanto pelo conhecimento do desencanto. Desencanto é o conhecimento racional do mundo. Conhecimento este vindo do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem do racional deformado. O encanto é o conhecimento dos que viviam em um mundo encantado, e por isso não sabiam o porquê dele, muito menos o porquê da existência desse mundo. Então, por não saberem, estavam aí, encantados. Encanto quer dizer sofrimento, agonia. Agonizavam todos no inferno em vida, sem saberem o porquê da vida. Então, encanto quer dizer sofrimento que parecia não ter mais solução. O encantado é um ser que desconhece a razão do seu ser. Então, é um encantado porque não sabe por que assim é. Não sabe por que vive em um mundo que desconhece e desconhece o porquê desse mundo em que vive. Então, este é um ser encantado. Encanto é sofrimento, é pranto. Vivem uma vida inútil, sem saberem por que aí estão vivendo. Assim é por serem encantados. Encanto é quem vive, mas não sabe por que vive. Vive no mundo, mas não sabe o porquê desse mundo de encanto. É um ser que não sabe por que se gerou assim, e não sabe para onde ele vai. Está encantado. Só sabe sofrer e morrer sem saber por quê. Por estar encantado, não dá definição do seu ser. Por estar encantado, não dá definição do mundo em que vive. Por estar encantado, é um ser morto em vida, porque não sabe do porquê da existência de sua vida. Não sabe do porquê da existência de uma vida aparente, de uma vida que não é a sua. Por isso, de um momento para outro, perdem-na, por ser encantado. O encantado vive sem saber por que vive. É um cego de olhos abertos. Está dentro de um mundo, sabendo e vendo tudo, sem divulgar. Sem saber divulgar o porquê daquilo ou disso que está vendo. E desencanto é muito diferente. Encantados são seres que não compreendem nada. São seres que vivem confusos por serem encantados. São seres que vivem desentendidos consigo mesmo. E sempre desentendidos. Encantado é um sofredor sem solução por estar encantado. E assim, o encanto ainda quer dizer sabedoria nula, sabedoria do nada. Sabedoria do nada, que adianta? Nada. Encanto quer dizer mais sonhos. Todos vivendo de imaginações, todos sonhando. E por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Por serem encantados, vem vivendo desordenadamente. Todos vivendo aí, dentro desse mundo, sem saber por que dele. Daí, serem seres encantados. Encantados dentro de um buraco, sem saberem do porquê desse buraco. Olhando lá para cima, para o sol, para a lua, para as estrelas, sem saber do porquê desses seres. Isso por serem encantados. E sem saberem do porquê da formação desses seres. Então, por nada saberem, por coisa alguma saberem, do certo, é que são encantados. Encantado é aquele que vive de experiências, experimentando, duvidando de tudo, desconfiando de tudo, por ser encantado. Hoje são felicíssimos por terem em mãos o desencanto, a solução real da vida, a solução real da vida da matéria, a solução real do mundo encantado. Agora, não podem mais dizer que estavam encantados, porque está aí o desencanto, aí em suas mãos. Foram encantados, agora não são mais, por estar em suas mãos o conhecimento do desencanto. E assim, vejam quantas lutas perdidas dentro do encanto. Por serem encantados, todos só perdiam tempo, por lutarem pelo nada, por não saberem do porquê desse nada. Quem luta pelo nada não está adiantando nada. Que valor tem o nada? Nada. Mas, por serem encantados, é que davam valor àquilo que não tem valor. O nada. Que valor tem o nada? Nada. Então, por serem encantados, é que viviam horrivelmente dessa maneira e desse jeito, inconscientemente. Então, hoje, felicíssimos por estar aí o desencanto em mãos de todos. A princípio, ficaram os confusos embatucados com esta palavra do desencanto. Os confusos, os medíocres. E assim, hoje, de parabéns, enxergando o encanto e o desencanto, sabendo e conhecendo o que é encanto e o que é desencanto. Desencanto quer dizer um mundo desencantando o outro mundo. O mundo racional, puro, limpo e perfeito, desencantando o racional deformado, cheio de defeitos. Porque o deformado não sabia por que era deformado e cheio de defeitos. Basta ser matéria para serem cheios de defeitos. Enfim, vejam, agora é que estão retos. Está aí a estrada certa, a estrada racional, a estrada do mundo racional, a estrada verdadeira do deformado racional, para que voltem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do deformado racional. Não sabiam por que eram deformados. Sabiam que eram sofredores por serem deformados, mas não sabiam por quê. Sabiam que tinham vida, mas não sabiam o porquê da vida, porque são deformados. Sabiam que tinham uns insignificantes aninhos de vida, mas não sabiam por quê. Sabiam que eram condenados à morte, mas não sabiam do porquê dessa condenação. Sabiam que eram condenados a sofrer, mas não sabiam do porquê dessa condenação ao sofrimento. Hoje, todos sabendo do porquê dessa odisseia do encanto, do porquê dessa vida de matéria, do porquê desse nada, do porquê desse tudo aparente. Porém, hoje, todos sabendo os porquês. Hoje, todos sabendo do porquê desse encanto, do princípio desse encanto, da origem desse encanto, como principiou e como ele se originou. Hoje, provado e comprovado o encanto pelo conhecimento do desencanto, pois eram verdadeiros encantados. Então, era uma vida perdida. Eram uns insignificantes aninhos de vida, cheios de sofrimentos, cheios de lutas sem recompensa. Luta do nada, a recompensa é nada. Por serem encantados, não sabiam o porquê desse nada. Por serem encantados, não sabiam o porquê dessa vida infernal, vida da matéria. Vida infernal, a vida dos infernos, a vida do mal, a vida dos males. Da vida dos encantados, nunca souberam dar explicações. Nem poderiam dar. Sempre todos sonhando. E sempre todos vagando. Isso é que se chama vagar. Viver sem saber por quê. Afinal, tem todas as soluções em mãos. A definição do encanto e a definição do desencanto. Do porquê do desencanto e do porquê do encanto. E assim, vejam que luta. todos vencidos pelo sofrimento, pedindo e implorando o estado de um conhecimento. Para a salvação de todos, está aí, ele em suas mãos, o desencanto. Agora, todos felizes e contentes por terem estas soluções, a solução do seu ser e a solução do que desejavam conhecer e saber, a definição de seu ser, bem como a definição do mundo encantado, a definição e o porquê de sua origem. Hoje, todos felicíssimos, alegres e contentes por terem a solução do desencanto, todos desencantados por conhecerem a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro natural, todos recebendo todas as orientações precisas do mundo racional, do mundo verdadeiro, da origem do racional deformado. E assim, hoje, é que estão vivendo felizes e contentes, por saberem por que aí estão vivendo em cima desta terra, e por saberem que estão de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Todos estão de volta para o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional, que aí estava deformado e sem saber por quê. Enfim, todos sabendo e dizendo, tomara chegar o dia de eu ir para o meu verdadeiro mundo, como quem diz, o que é que estou fazendo aqui num mundo a que não pertenço? Estou aqui com uma vida imprensada, sonhando. Não quero viver mais de sonhos. Não quero viver mais errado. Eu quero é viver certo. E, para viver certo, só no meu verdadeiro mundo, o mundo racional. O mundo verdadeiro do racional deformado. Tudo chega o seu dia. Não precisa precipitações. Sendo orientados racionalmente e vivendo racionalmente, cessa o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida. Mas, nem assim, muitos não se conformam mais com a vida da matéria, dizendo: viver para perder tempo não adianta viver, porque que valor tem a matéria? Nenhum. E assim, muitos desanimados até de viverem na matéria, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem. Mas não pensem assim. Já que aí estão, vão até ao fim. Porém, muitos estão dizendo, eu não vou deixar de viver certo para viver errado. Eu não vou deixar de viver no meu lugar verdadeiro, na minha vida verdadeira, para viver num lugar que não me pertence. Eu estou aqui com uma vida aparente. Chega de viver de aparências. Mas ninguém pensa assim. Pensam no correto racional. Correto racional é tudo acabando racionalmente e sem precipitações. E as regras são estas. Tudo naturalmente. Contudo, muitos desanimados com a vida da matéria, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, têm logo vontade de ir para o seu verdadeiro mundo. Sim, todos têm vontade, mas chega o seu dia. Todos têm o seu dia. Eu reconheço. Quem é que vai deixar de viver bem para viver mal? Mas, já que estão aí no mal, vamos até ao fim, naturalmente, obedecendo às regras racionais, porque tem muitos que dizem, não me interessa mais esta vida de ilusões. Eu estou enjoado da vida, desanimado. Tudo é aparência só. Vivemos assim hipocritamente e já conhecendo o meu lugar verdadeiro. Ora, eu só me sinto satisfeito no meu lugar verdadeiro. Não pensem assim. Chega a hora. Tudo tem sua hora e seu dia. Dentro das regras naturais. Dentro das regras racionais. Tudo tem seu dia e sua hora. Agora, por conhecerem o seu mundo de origem, já estão aflitos para chegarem ao seu mundo. Compreendo a razão. É a desilusão da vida da matéria. Mas vamos até ao fim. Nesses pouquíssimos anos de vida, tudo é passageiro. Num instante passa. Então, tudo deve ser naturalmente. E assim, hoje, todos felicíssimos. A razão é conhecerem o seu verdadeiro mundo. Todos satisfeitos por conhecerem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O mundo de puros, limpos e perfeitos. Então, a satisfação de todos é eloquente, é muito grande. E assim, está aí em mãos de todos a volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O mundo verdadeiro do racional deformado. Muitos não querem ficar nessa deformação até o fim da existência, pedindo que chegue logo o seu dia, para irem para o seu mundo verdadeiro de origem. Tudo chega o seu dia. Vamos devagar. E assim, vejam que alegria, que satisfação. Não tem comparação. Todos satisfeitos e alegres. E não é para menos, por saberem e terem certeza de que, aí, não vão mais nascer, e sim nascerem no seu verdadeiro mundo de origem. Então, a satisfação será emocionante, e a chorarem pesarosos por viverem esta vida de matéria, porque já sofreram muito. Agora é que está aí a estrada certa, a estrada racional, abolindo o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida de todos, e todos retornando para o seu lugar verdadeiro, para o seu mundo verdadeiro de racionais puros, limpos e perfeitos. E assim, a vida da matéria é um pandemônio. Sofrimento e mais sofrimento. Tormentos e mais tormentos. Queixumes e mais queixumes. Desespero e mais desespero. Agonias e mais agonias. A vida, essa vida da matéria, é um pandemônio. Tinha que assim ser, por tudo ser gerado pelo fogo. O sol é o gerador, criador e destruidor. E a vida da matéria não podia deixar de ser um pandemônio. Nervosismo de todos os jeitos e de todas as formas. Loucuras de todas as maneiras. Enfim, um pandemônio de que ninguém sabia o porquê dele. Ninguém sabia por que a vida era assim. Sabiam que eram assim, mas não sabiam do porquê assim eram. Desse jeito, dessa forma, horrivelmente, a vida do encantado, aí do encanto. Não podia deixar de ser como é, porque estavam encantados. Hoje, desencantados, estão sabendo do porquê a vida assim é, e do porquê assim eram, vivendo todos por terem vida, mas, muitas vezes, desanimavam-se de viver nesta vida, assim desse jeito, por não saberem o porquê dela. Enfim, a vida se tornou de uma maneira tão cruel que muitos chegavam a perder a razão de tanto pensar na vida, por desconhecerem o porquê assim são. Muitos adoeciam, outros ficavam variando, outros ficavam perturbados. Tudo por não saberem do porquê da vida assim ser. Todos queriam saber, mas ninguém sabia dizer do porquê da vida assim ser. Hoje, todos sabendo da razão, da origem e do porquê ficaram assim, e dessa forma tão degradante. Ninguém jamais ficou satisfeito de ser feito como é, do líquido, do nada, formando-se em um tudo aparente, e depois terminar em nada. Ninguém nunca se conformou de ser feito tão ridiculamente e dessa maneira. Sim, por serem feitos do nada, formarem-se em um tudo aparente e se tornarem ao nada. Muitos perguntavam uns aos outros o porquê disso. Por que que ficamos assim? Por que nascemos assim? Por que fomos gerados assim? E ninguém sabia responder. Diziam: Isso são coisas misteriosas da natureza, que não revela seus mistérios a ninguém. Aí, uma série de respostas e de evasivas sem pé nem cabeça, por desconhecerem a verdadeira origem e o verdadeiro natural. Então, muitos costumavam dizer: que vale a vida desse jeito, sem sabermos o porquê dela? Então, vivendo como uns verdadeiros animais, sem terem a mínima noção do porquê de sua origem nessas condições. Agora, todos em festa com a imunização racional. Todos brilhando com a imunização racional. E todos satisfeitos com a imunização racional. Era o que todos estavam precisando nesse momento, em que todos vivem angustiados e preocupados. E não tinham onde se agarrar, nem com quem contar, porque muitos já estavam desiludidos de tudo. E assim, nestas horas que todos vêm atravessando nesse mundo, nessa vida de ilusões, estão todos preocupados por o mundo ter atingido esse grande desequilíbrio de chegarem a esse ponto de salve-se quem puder. Ninguém tem mais garantia. Todos estão em pânico, sem terem onde se agarrar e sem terem com quem contar, porque muitos já vivem desiludidos de tudo. E assim, muitos vivendo preocupados e assustados, com medo e amedrontados, nervosos e desesperados, pelo desequilíbrio da vida que se tornou insuportável pelo que se passa com todos. As atrapalhações, os desacertos e o descontrole. Afinal, as desesperanças de todos, por viverem esgotados, por tudo se multiplicar de ruim e se multiplicar de pior para pior. Vejam o ponto de desânimo em que chegaram todos. Tudo isso devido à inconsciência permanecer de uma tal forma que chegaram a esse ponto de desequilíbrio, a ponto de ninguém viver satisfeito. Todos insatisfeitos e aparentando satisfeitos. A vida se tornou angustiosa e amarga. Todos aflitos, lutando para vencer e sendo vencidos pelo sofrimento. Afinal, ninguém vive bem. Aparentam que estão bem. Mas quem está exposto aí nesse mundo a tudo de ruim, não está bem. Por isso, está sempre com medo de tudo, desconfiando de tudo. Por muito bem que esteja, nunca está bem, porque vive preocupado, desconfiado e com medo. Tudo isso por não terem com quem contar, nem com quem se agarrar, sendo vítimas de golpes cruéis. As surpresas desagradáveis sempre aparecendo, e o desassossego e o desespero sempre reflorescendo, e todos dizendo consigo mesmos: estamos perdidos, porque não temos com quem contar, nem com quem nos agarrar. A situação é de salve-se quem puder. Isso é para ver o ponto de desequilíbrio a que chegaram todos. Mas, agora, todos têm com quem contar. Têm com quem se agarrar. Contar com quem? Com a imunização racional. Agarrar-se com quem? Com a imunização racional. Agora, chegou em suas mãos o que todos precisavam e que todos viviam à procura. Um ponto de apoio base, básico e lógico. Um ponto de apoio que tem base e que tem lógica. Então, chegou a felicidade em mãos de todos, a paz e a tranquilidade, a harmonia e a felicidade, e a fraternidade. Então, agora sim, há prazer de viver. Porque estão vivendo e sabendo por que vivem. Estão vivendo e sabendo por que a situação universal era calamitosa e por que todos viviam inseguros e sem segurança. E por que agora todos estão com segurança. E assim, hoje, todos alegres, felizes e contentes, Mas antes de conhecer a imunização racional, como viviam em transe de amarguras? E agora, tudo é diferente. Afinal, hoje, todos iluminados pela luz racional, e acabando tudo de ruim e tudo de mal na vida de todos, todos sendo orientados racionalmente para que vivam felizes em cima dessa terra de flagelos e de guerras, de todas as espécies e de todas as formas. Hoje, todos unidos ao seu mundo de origem, ao mundo dos eternos, ao mundo racional. E assim, vivendo racionalmente e iluminados pela verdadeira luz do mundo de sua origem, o mundo racional. E assim, tudo passa o que passou. A verdade das verdades só podia ser mesmo esclarecida de um mundo diferente desse. Só o mundo racional é que podia falar a verdade das verdades, porque a verdade da vida da matéria é uma verdade aparente. Aparenta ser verdade, mas não o é. E por isso, tudo se acaba, por não ser verdade. Então, quem podia falar, mostrar, provar e comprovar a verdade das verdades era somente o mundo racional, o mundo que deu origem a essa deformação racional. Nessa deformação racional, não existe coisa nenhuma de verdade. Por isso, tudo se acaba, por não ser verdade. É uma verdade aparente, todos admitindo essa falsa vida como verdadeira, todos admitindo essas verdades aparentes, essas falsas verdades, como verdade. Entretanto, hoje, estão cientes da verdade das verdades, de que todos viviam, há muito, à procura. Verdade das verdades. E assim, hoje, todos se encontrando com o mundo de sua origem e satisfeitos por saberem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Todos sabendo como foram parar aí, em cima dessa terra, e para onde vão. Estão sabendo que está aí, em suas mãos, a estrada racional, a estrada do mundo racional, do mundo verdadeiro, do racional deformado, do racional que se deformou em matéria, que, por se deformar em matéria, ficou desconhecido do seu verdadeiro natural e da sua verdadeira origem, não sabendo assim, como não sabiam, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Agora, com a verdade das verdades em mãos, estão conhecendo a sua origem, e por conhecerem a sua origem, estão voltando ao lugar de origem, voltando para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, vejam que tinham mesmo de sofrer muito e multiplicar o sofrimento, por estarem admitindo falsas verdades, como se fossem a verdadeira verdade das verdades. A verdade verdadeira é a verdade racional. E a verdade que não é verdade é aí essas verdades da deformação racional. Um deformado, racionalmente, em matéria, não pode saber a verdadeira verdade, porque está deformado. E o deformado não sabe por que ele é deformado. Se soubesse o porquê ele é deformado, deixaria de ser deformado, como agora estão sabendo. Está aí o conhecimento da transformação dessa deformação para o estado natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Assim, aí na matéria, quem fala em verdade não sabe o que está dizendo. É um inconsciente. Não fala com consciência, não tem consciência do que diz. Por isso, não prova, nunca provou, nem pode provar que a vida é essa mesma, porque sempre desconheceu o porquê de sua vida aí nessa vida de matéria. Então, quem fala em verdade nessa vida de matéria, nessa vida deformada, não tem consciência do que está dizendo. É um inconsciente. Está vivendo inconscientemente, porque não sabe do porquê de sua vida. Não sabe do porquê tem vida. Não sabe por que vive. Não sabe o porquê da origem dessa vida. Não sabiam por que ficaram assim. Não sabiam por que viviam assim. Não sabiam de onde vieram, nem para onde vão. Não sabiam a sua origem. Não sabiam o seu natural. Julgavam que o natural fosse esse mesmo. Não se conformavam de serem como são, sofredores e imperfeitos, cheios de defeitos. Não há ninguém perfeito, nem puro, nem limpo, porque na matéria não existe isso. Basta ser matéria para ser sujo. E assim, vejam quanto viviam iludidos consigo mesmos, e contudo, vivendo assim ludibriados pela vida e falando igualmente a um papagaio. Se aprende muito, fala muito. Se aprende pouco, fala pouco. E se não aprende nada, nada fala. Então, admitiram essa vida de papagaios, de papagaiadas, de bichos que não se conheciam e não sabiam o porquê eram bichos racionais, ou animal racional, vivendo inconscientemente dessa maneira, se mostrando grandes sabichões, como se tivessem certos, e vendo a contradição em si mesmo, a incerteza de tudo, vivendo com essas engrenagens todas e sempre notando que tudo está errado, que coisa alguma está certa, e que assim todos vêm, há muito, errados. E por serem errados e viverem errados, são vítimas do sofrimento. Todos sofrendo, cada qual de sua maneira, de sua forma e de seu jeito. Todos sofrem porque todos estão errados. O sofrimento é a prova maior de que não estão certos, que esse mundo de matéria não é o mundo certo e que, por isso, a natureza não regula. E assim vejam que grande acúmulo de asneiras. Sempre viveram à procura do certo e nunca encontraram o certo. Sempre fizeram tudo para acertar e nunca acertaram. Sempre por acertar, porque não podia ser de outro jeito. Por serem deformados, não podiam encontrar o certo em uma deformação de jeito algum. Então, viviam a vida inteira à procura do modo de acertar, e sempre por acertar. E por assim ser, o sofrimento sempre se multiplicando. Quando pensam que está direito, está torto. Quando pensam que vai endireitar, está errado. Por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje estão novos, amanhã estão velhos. Ontem foram crianças, hoje são adultos. E assim é a irregularidade da deformação. Irregularidade por serem seres em degeneração. Tudo que se degenera enfraquece, diminui e com o tempo desaparece. Então, hoje está aí em suas mãos o certo verdadeiro, a estrada racional, o mundo racional reflorescendo sobre todos, com a luz racional, a luz verdadeira do racional deformado. E assim, hoje, todos de parabéns, vendo e sentindo que estão certos, que estão na sua estrada certa, com o conhecimento que tem base e que tem lógica. Hoje, todos têm onde se agarrar e com quem contar. Contar com quem? Com o racional superior. Com os habitantes, seus irmãos, do mundo racional. Hoje tem com quem se agarrar e com quem contar. E como encantados, não tinham. E por isso, a vida era de sofrimentos e padecimentos cruéis até a morte, por não terem com quem contar, nem onde se agarrar, nem com quem se agarrar. E assim, vejam que o desencanto é a maior fortuna do encantado e a maior riqueza do encantado. Hoje, todos sabendo e conhecendo o porquê ficaram encantados, E antes de serem encantados, o que eram? Racionais em deformação até sua extinção. Antes de serem racionais em deformação, o que eram? Racionais, puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos possuem todos os esclarecimentos de sua origem e de sua formação, e por isso, muitíssimo felicíssimos por terem em suas mãos o maior tesouro universal, a sua volta ao seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, vejam a luta da vida da matéria, uma luta sem precedentes, a luta do nada, em busca do nada, para tudo acabar em nada. A luta de quem não sabia o porquê lutava. A luta de quem não sabia o porquê sofria. A luta de quem não sabia o porquê morria. A luta de quem não sabia de onde veio nem para onde vai. A luta de quem não sabia o seu verdadeiro natural. A luta de quem não sabia a sua verdadeira origem. E de forma que todos lutando inconscientemente, lutando pelo nada, por tudo se acabar em nada. O seu corpo, em matéria fluídica, elétrica e magnética, surgiu do nada, do líquido, do espermatozoide, que é um líquido, é água, um líquido grosso, gomoso. Então, seu corpo surgiu do nada, formou-se de um nada, se tornou em um tudo do nada. O tudo do nada é nada. O tudo do nada não vale nada. E por isso, tudo se acaba em nada. Começou de zero e acaba em zero. E assim, vejam a vida dos inconscientes, que se intitulavam grandes sabichões, sem nada de certo saber. Ninguém conhecia de certo coisa alguma. E por isso, vivendo de experiências, vivendo aí de aventuras, vivendo de indecisões. Indecisos com tudo, desconfiados com tudo, maldando tudo. E assim é a vida do bicho aí na terra. O bicho pretensioso, orgulhoso e vaidoso, soberbo e arrogante, imprudente, desequilibrado por regular com essa natureza desequilibrada, que não regula. E assim, vejam que triunfo desolador era a vida da matéria, a vida do encanto, a vida do sofrimento e do pranto, a vida das agonias, a vida das aparências. E assim, o natural do racional deformado é racional. Este é que é o verdadeiro natural. E assim, não conheciam o verdadeiro natural. Julgavam e pensavam que o natural fosse esse de deformado, por não conhecer o verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. É que julgavam e pensavam que o natural fosse esse de racionais que se deformaram em animais racionais. Por estarem deformados, é que não conheciam o verdadeiro natural. E por isso, pensavam que o nada verdadeiro fosse esse de animais racionais. Hoje, conhecendo o porquê de tudo, é que estão vendo e sabendo que o natural verdadeiro não é esse aí de deformados que adotaram. Adotaram esse deformado por não conhecerem o verdadeiro. E por não ser esse o natural verdadeiro, é que se tornaram sofredores e instáveis. Por não ser esse o verdadeiro natural, se tornaram instáveis e considerando a morte um absurdo. Um absurdo porque ninguém quer morrer. Ninguém quer perder seus entes queridos. Ninguém quer perder seus amigos. Então, acham a morte um absurdo. Mas tudo isso porque não conheciam o seu verdadeiro natural. A morte é o fator principal do desequilíbrio, dizendo com isto que esse natural deformado de animais racionais não é o verdadeiro natural. A morte é um aviso, é um sinal, é uma advertência, advertindo que não são daí, que esse não é o verdadeiro natural, avisando que não são daí dessa deformação racional. Então, a morte é um ponto para alertar todos, como um aviso, avisando que a verdadeira vida não é essa, alertando que a verdadeira vida não é essa, que o verdadeiro natural não é esse, e sim, isso é uma deformação racional. Então a morte é um aviso, como quem diz, não somos daqui, somos de outro lugar. Estamos aqui, mas não sabemos o porquê estamos vivendo aqui. Nem sabiam que eram deformados, se deformaram em animais racionais. Então a morte é um sinal de alerta, é um aviso, como quem diz, vai chegar o dia de todos saberem e conhecerem o porquê que assim são. E o dia chegou, está aí em suas mãos, todos os esclarecimentos do porquê desta deformação racional. Então, o verdadeiro natural é de racionais puros, limpos e perfeitos, e que se deformaram em animais racionais por livre e espontânea vontade, por começarem a progredir pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e por não estar pronto, começou a descer. E assim vieram progredindo por conta própria, como hoje aí estão progredindo, por conta própria, por livre e espontânea vontade. O progresso da livre e espontânea vontade. Então, surgiu a morte como um aviso. Não são aí desse mundo deformado, e sim de outro mundo, que é o mundo racional. Agora, estão hoje todos cientes do porquê do sofrimento, do porquê da morte, do porquê de todos os tormentos e do porquê das agonias. Têm todos hoje que ter por sua base lógica a imunização racional, o mundo verdadeiro racional. Todos hoje têm que viver racionalmente, por meio do conhecimento racional, o conhecimento verdadeiro de todos, para que cesse o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida, e todos prosseguindo na estrada do seu verdadeiro mundo de origem, a estrada racional, para que não voltem mais aí a nascer. E assim está aí o porquê do sofrimento e o porquê da morte. A morte é o quadro mais desolador que se apresentava, ou que se apresenta ainda, para todos, porque ninguém quer morrer. Todos têm prazer de viver, a não ser as pessoas desiludidas, desgostosas ou desanimadas por isso ou por aquilo outro. Enfim, vejam que a morte é um mal que ninguém suporta, porque ninguém suporta perder seus entes queridos, os seus amigos. Ninguém suporta esse vexame, que muitas vezes é glória para os inimigos. Um inimigo, quando liquida seu inimigo, se sente glorioso, purificado, sente-se alegre e satisfeito quando vence uma guerra, uma luta de vida ou morte. Quando vence, sente-se alegre e satisfeito, mas não quer morrer. Matar sim, mas morrer não. Ninguém quer morrer. Então está aí o porquê da morte. Por muito ruim que esteja, ninguém quer morrer. Por muito bem que a situação esteja, ninguém quer morrer. Então, a morte é um aviso, avisando a todos que são de outro mundo e não daí, desse mundo. E agora, com o conhecimento em mãos do outro mundo, do mundo verdadeiro do animal racional, do mundo racional, do mundo verdadeiro do deformado racional, está aí a estrada em suas mãos, que é o conhecimento para que se imunizem o mais depressa possível, para voltarem ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, seu verdadeiro natural, e não viverem mais sofrendo assim, dessa maneira, sendo ridicularizados pelo sofrimento e pela morte. Por isso, morre o bom por ser bom. Morre o ruim, morre quem diz que sabe e quem nada sabe. Então, que adianta esse saber? Coisa nenhuma. Porque não conheciam coisa alguma de verdade sobre o seu ser. Viviam admitindo essa vida de matéria como se fosse verdadeira, a verdadeira vida. Vivendo em contradições berrantes, como quem diz: o que nós sabemos não adianta nada, porque sofre quem diz que sabe, e que não devia sofrer, porque sabe muito. E sofre quem nada sabe. Morre quem diz que tudo sabe, e morre quem nada sabe. Conclusão: esse nosso saber ainda não é o verdadeiro, porque o que adianta saber tanto para sofrer tanto? Mas é a mania do animal que não se conhece. Não sabiam por que eram animais. Não sabiam por que assim viviam, vivendo sem saber o porquê da vida, o certo. Sem saberem o porquê do sofrimento, o certo. Sem saber o porquê da morte, o certo. Viviam porque tinham vida e têm vida, mas não que soubessem o porquê dessa vida. E por isso, sofrendo sempre, desde que nasce até que morre, aprendendo sempre sem concluir o verdadeiro saber. A não ser agora, porque está aí, em suas mãos, o verdadeiro saber. E assim aprenderam a falar com muito sacrifício e com muita dificuldade, pois quando eram selvagens, não sabiam falar. Eram gagos, muito atrasados. Aprenderam a falar com muita dificuldade, com muito sacrifício, e se tornaram uns papagaios, falando que nem papagaios, porque aprenderam a falar. Como até hoje, para falar é preciso aprender. Se não aprenderem, não sabem falar. Mas agora vejam quantas lutas no passado, quanto sacrifício, quanto sofrimento para aprenderem a falar, pois eram bichos. Guinchavam, roncavam, rosnavam, urravam e gritavam. Isso nas fases de monstros, depois na fase dos primitivos selvagens, e por aí vieram vindo as novas gerações e tudo sendo lapidado. Que sacrifício! Que luta para chegarem ao princípio desse progresso em que estão, para chegarem ao princípio em que eram todos analfabetos. Aí, que sacrifício para inventar letras, inventar algarismos, inventar uma infinidade de coisas, para depois acertar tudo, inventar palavras para colocar nos objetos. Que sacrifício! Que luta! Quantas lutas! Quantos sofrimentos atrozes no princípio, nesse progresso, e com a continuação, para chegarem a falar desembaraçados, e se entenderem desembaraçadamente, e se entenderem no modo de falar. Sim, porque todos vivem desentendidos por serem bichos. O bicho vive desentendido de si mesmo. Tem hora que o bicho não entende nem a si mesmo. O bicho não sabe nem o que quer, por ser bicho, por ser variante, devido ao desequilíbrio proporcionado pelo fluido elétrico e magnético. Então, vejam que luta, e quantas lutas, para chegarem todos nessa insignificante conclusão de mais ou menos se entenderem. E assim, falando iguais a papagaios, pensavam que já sabiam muito, que já sabiam tudo, que, pelo que sabiam, ou pelo que sabem, já dá para viverem. Vejam o ponto de vaidade em que chegaram. Dizer como? Não sabem o que estão dizendo. Falar como? Não sabem o que estão falando. E assim, vejam o bicho, por ser bicho, como é vaidoso, orgulhoso, presunçoso, prosa e vaidoso, fingido, falso e mentiroso. Vive de aparências, sentindo uma coisa e aparentando outra. Por isso, as traições. Traidores, invejosos, gananciosos e ambiciosos. Ambicionam tudo que é bonito. Ambicionam tudo que é bom. Enfim, vaidosos e cheios de defeitos. E terem coragem de pensar que já sabem muito. Só mesmo nas entranhas de bicho. Com tantos defeitos que o ridicularizam. Gananciosos, invejoso e ambicioso. Que vê uma coisa bonita, logo quer possuir. Se ver uma coisa boa, logo quer possuir. Que quer sempre ser um melhor do que outro. Só mesmo o bicho admite essa vida suja e vergonhosa de bicho. Afinal, criaram uma infinidade de bobagens e de asneiras, que são as distrações conservadoras da cegueira e do atraso. Esses paliativos, todos, são tudo aparência e nada mais. Razão porque todos vêm vivendo de aparência, numa vida falsa e de más consequências. Por isso, as ruínas e os sofrimentos se multiplicam, e as monstruosidades idem, e todos ambicionam e procuram o bem, porém, tudo de ruim se multiplicando. Por essa vida de matéria, não ser a verdadeira vida. Daí estarem entupidos de sofrimento e expostos aí a tudo quanto é de ruim e a todo o sofrimento. Assim, todos vítimas do sofrimento, por não saberem o porquê dessa vida assim ser. Agora estão sabendo o porquê de tanto sofrimento. E depois ainda vem a última decepção, que é um outro sofrimento, a morte. Sim, sofrem também os que ficam com pesar e compaixão, com a dor e o sofrimento, a agonizar desgostosos por perderem este ou aquele ente querido. Que agonia, que dor! Daí o porquê do sofrimento e o porquê da morte, por não ser esse o natural verdadeiro. Essa vida deformada que consideravam uma coisa natural. E diziam, a vida é esta, o natural é este mesmo. Porém, não se conformavam com esse natural. E ninguém se conformava com o sofrimento. Não se conforma com esse natural. Porque ninguém se conformava com o sofrimento, nem muito menos com a morte. Ninguém quer perder seus entes queridos, nem seus amigos, nem quer morrer, mas fala inconscientemente como um papagaio. Ah, o natural é este, a vida é esta. Mas a hora em que tudo está passando seus transes de amarguras, vê que a vida não é essa. Apela para a morte, dizendo, a outra vida é melhor. E assim, está aí, em mãos de todos, o verdadeiro conhecimento cultural de racionais puros, limpos e perfeitos. Então, por nada de certo saberem, por nada de certo conhecerem, viviam sempre como sempre viveram, de experiências, experimentando isso, aquilo e aquilo outro, para acertar ou não, vivendo no escuro e as apalpadelas, vivendo assim de sonhos e imaginariamente, imaginando que podem ser bons, que podem ser maus, imaginando que podem gostar e que não possam gostar, imaginando também acertarem ou não acertar. Então, dizendo, vou fazer uma experiência, vou experimentar para ver se dá certo, ver se dá certo ou não. Vivendo assim, essa vida de experiência em experiência, de quem não sabe do porquê está vivendo, vivendo sem saber por que vive assim. Vida dos cálculos, vida dos mistérios, vida dos enigmas e a vida das esperanças. Uma vida de sonhos, sonhando sempre, variando sempre. Quem sonha varia de olhos abertos. E o sofrimento consumindo todos, destruindo todos. A vida se tornando em um caos de misérias. De miséria tal que muitas vezes desanimavam de viver. Diziam: não aguento mais viver assim. Não suporto mais viver esta vida insuportável. É uma coisa sem explicação. Ninguém nos explica o porquê desta vida ser assim. Uma vida misteriosa. Uma vida em que se fica à procura do bem a vida inteira e sempre sofrendo, penando. Nunca estão bem. E nunca esse bem aparece. A não ser aparentemente. E fica nesse desespero a vida de todos. Que agonia a vida de todos! Pois não são daí. Se fossem daí desse mundo, não viviam assim. Seriam todos favorecidos por tudo, pela natureza e por tudo, enfim. É por isso que nada dá certo na vida de ninguém. Aparentemente acertam. Daqui a um bocado, vão ver, foram traídos pelas aparências. Pensavam que estavam certos, mas não estavam. Dizem: ainda existe coisa melhor. Aí mudam para melhor, para acertar. E depois vão ver que o certo não é esse. Ainda tem coisa melhor. Então muda para acertar. E assim, sempre à procura do certo. E sempre por acertar. Todos à procura de melhoras e as piores sempre se multiplicando. E assim vejam que vida de desacertos, a vida de composição material. E, por isso, hoje é novo, está bom, está certo, está belo, está lindo e está bonito. Por o certo não ser esse, por o certo não ser essa vida, amanhã está velho, derrotado, completamente derrotado, provando que nessa vida ninguém está certo, provando que o certo não é esse mundo, que esse é um certo aparente, que imaginaram e criaram por não conhecerem o verdadeiro certo. Então, quem não sabe o que diz, é melhor ficar quieto e aprender primeiro, para então, depois que aprender o certo, saber o que diz. E assim, vejam a vida, a luta, as lutas dos que lutam para acertar, e sempre tudo por acertar. Desde o princípio dessa deformação, desse mundo, todos vinham lutando para acertar, guerreando para acertar, e tudo até hoje por acertar. Sempre tudo e todos em desacertos, e sempre tudo por acertar, como aí está e como aí estão, todos à procura de acertar e sempre por acertar, sempre tragados pelo sofrimento, pelas desilusões, pelas decepções, e assim sempre por acertar. Então, iludiram-se com a vida e iludiram-se com as ilusões. As ilusões é que fazem com que a pessoa pense em um dia acertar. Um dia vou acertar. E sempre por acertar. A mania de acertar continua nas imaginações dos que ficam lutando para acertar. E nesse acertar, que é o companheiro da esperança, sendo esta a última que morre. O acertar é a mesma coisa. É o último que morre, porque quem morre é porque não acertou. Sempre por acertar. E por não acertar, morreu. E, com esperança de acertar. E assim, a esperança, como sempre, é a última que morre, como o acertar. como sempre, é o último que morre. Pensavam que iam dar certo, mas não deu. Pensavam que iam acertar, mas não acertaram. E assim o pensar e o imaginar sempre são os últimos que morrem. Tudo isso é para verem que estão fora do seu verdadeiro mundo. Esse mundo não pertence aos seus habitantes, e sim foram parar aí por livre e espontânea vontade, e assim ficaram deformados como animais racionais. E por se deformarem, é que ficaram desconhecidos do seu verdadeiro natural, pelas transformações que passaram. Pelos transes que passaram, ficaram desconhecidos da verdadeira origem, do verdadeiro natural. E por não conhecerem o verdadeiro natural, adotaram esse natural deformado.